Tentei ser diferente até aqui. Foi difícil, ó. Não pude ser exemplo. Tentei. Recuei, não persisti. Perdão, mas tive que partir. Chega. Não pude ser exemplo. Recuei, não persisti. Perdão, tive que partir. Tive que partir. Quatro tiros na esquina e você debruçado na frente do supermercado, movimentada aglomeração na avenida principal da vila. Enquanto filmam com o celular, o seu sangue escorrendo na guia pra compartilhar no grupo do WhatsApp, pra chocar reportagem. Criança em volta de outro cadáver. Em questão de segundos, boato ecoa que tenta definir o caráter da sua pessoa. Quem vai levar notícia pra sua mãe agora? Que te esperava na varanda do lado de fora. Já é de idade, o coração não aguenta. Notícia dada de mau jeito, as veias do peito arrebenta. Em direção do seu corpo ela sai correndo. Arrebenta a fita da perícia, cai de joelhos, tentando te ressuscitar com gritos, abraçando seu corpo, falando com o espírito. Meu corpo estirado no chão, a minha alma sobe. O inimigo me acertou só de bala de 9. Não sei o que tá acontecendo, minha família sofre. Acho que esse é meu fim, por favor, Deus me guarde. Meu corpo estirado no chão, a minha alma sobe. O inimigo me acertou só de bala de 9. Não sei o que tá acontecendo, minha família sofre. Acho que esse é meu fim, por favor, Deus me guarde. Teve comemoração de quem te matou, que se vangloriou, que não teve remorso, morou. Seu filho chora com a sua foto, todos os domingos no almoço de família, seu lugar tá se evadindo. Em algumas semanas ninguém vai lembrar, quando passarem por lá, onde seu corpo veio a tombar. Dói em saber que a investigação foi arquivada, que não teve justiça no fórum da comarca. Na missa de sétimo dia ouvi dizer que passaram de PT e deram um rajadão pro alto. Mó desrespeito, não teve proceder, sua família tá sofrendo as consequências dos seus atos. Ninguém se importa se pobre que leva tiro. 2021 reflete 2005, pente de caracol segue acoplado na Glock. Comunidade pobre exala cheiro de morte. Tentei ser diferente até aqui. Foi difícil, ó. Não pude ser exemplo. Tentei. Recuei, não persisti. Perdão, mas tive que partir. Chega. Não pude ser exemplo. Recuei, não persisti. Perdão, tive que partir. Tive que partir. Meu corpo estirado no chão, a minha alma sobe. O inimigo me acertou só de bala de 9. Não sei o que tá acontecendo, minha família sofre. Acho que esse é meu fim, por favor, Deus me guarde. Meu corpo estirado no chão, a minha alma sobe. O inimigo me acertou só de bala de 9. Não sei o que tá acontecendo, minha família sofre. Acho que esse é meu fim, por favor, Deus me guarde.